Givanildo Costa, comunicando. Alô amigos, aqui fala Fabiano Henrique. Aumente o volume do seu rádio, chame todo mundo para ouvir, porque a partir de agora, o Brasil é um grande clube de Esperanto. São inúmeros amigos espalhados em todo o território nacional para falar de paz, amor e fraternidade. Talvez você já saiba, mas se não sabe, chegou a hora de tomar conhecimento. Começou no último domingo o 47º Congresso Brasileiro de Esperanto. As atividades estão sendo realizadas em Taguatinga, na região do Distrito Federal. Até a próxima quinta-feira, pessoas de quase todos os estados do Brasil e de mais 5 países estão reunidas em um verdadeiro espetáculo de congraçamento e cultura. Temas dos mais diversos serão discutidos em um ambiente de respeito e paz. Os participantes poderão assistir a palestras sobre temas sociais, línguas indígenas, agricultura, religião, educação e outros assuntos de relevo. Haverá apresentações musicais, teatrais e de dança, além de lançamento de livros. O movimento espírita tomará parte ativa no Congresso por intermédio da editora Lawrence, que irá promover uma reunião especial. 2012 marca os 125 anos do Esperanto. Palestras que se inserem no contexto dessas comemorações serão apresentadas. Uma delas vai abordar o aspecto humanístico do criador do idioma. Outra irá tratar das emoções vividas por seus expositores nos congressos universais de Esperanto. Um palestrante vindo de Portugal falará da literatura esperantista e dos desafios da tradução para a língua internacional. Por fim, uma sessão será inteiramente dedicada para organizar a atuação dos esperantistas na Conferência Rio +20. A Rádio Rio de Janeiro, mais uma vez, marca presença no local do Congresso. A equipe esperantista, sob o comando de Givanildo Ramos Costa, vai transmitir direto de Taguatinga as emoções do Congresso Brasileiro de Esperanto. Serão entrevistas e informações que vão pôr o mundo no seu receptor. A Rádio Rio de Janeiro cada vez mais se consolida como a emissora particular que mais divulga o Esperanto em todo o mundo e a única que transmite ao vivo eventos ligados ao idioma da fraternidade. É por essas e outras que quem fala e vive o Esperanto tem a certeza de que está em contato com o mundo do futuro. Nós, esperantistas, temos cada vez mais de nos conscientizar da importância da língua internacional neutra a fim de dar o bom exemplo à humanidade. De minha parte, não vejo outra maneira de concluir esse bate-papo senão dizendo: como é bom ser esperantista! Está entrando no ar Esperanto, a língua da fraternidade. Produção do Departamento de Esperanto da Rádio Rio de Janeiro. Apresentação, Givanildo Costa. Alô, alô, alô, alô amigos, aqui Fabiano Henrique para mais uma audição do programa Esperanto, a língua da fraternidade, o mais tradicional e ouvido programa esperantista do rádio brasileiro. A partir de agora o Brasil é um grande clube de Esperanto. Vamos falar dos temas que mais agradam aos nossos corações, mas nada de oi ou boa tarde, a nossa saudação é saluton, kiel vi fartas. O nosso programa vai lhe proporcionar momentos de alegria e fraternidade, além de cultura. A Rádio Rio de Janeiro vai falar em Esperanto. E por isso eu quero lhe fazer um convite. Siga comigo aqui em 1400 kHz, ondas médias. Convite aceito? É claro que sim. Então não mexa no seu rádio. Eu vou com você até às 5 para as 4 da tarde, ao vivo. Mas se você me ouve na sexta-feira, ficaremos juntos até às 5 para meia-noite, na reprise. E o programa de hoje será muito especial. Você vai ouvir a cobertura completa do 47º Congresso Brasileiro de Esperanto, diretamente de Taguatinga, na região do Distrito Federal. E para quem está perguntando onde está o nosso amigo Givanildo Costa, calma! Eu respondo, ele já está lá em Taguatinga a postos para fazer os trabalhos de reportagem, como há mais de 20 anos ele vem fazendo. Além das entrevistas, ele vai divulgar as atividades da Rádio Rio de Janeiro num stand especialmente montado para essa finalidade no local do congresso. A propósito, você sabia que a nossa Rádio Rio de Janeiro é a emissora particular que mais apoia o Esperanto em todo o mundo? Isso mesmo! Há mais de 25 anos, a língua internacional neutra tem lugar garantido nos microfones da emissora da Fraternidade. Com o passar do tempo, o trabalho se ampliou de tal forma que a Rádio Rio de Janeiro se tornou referência internacional na divulgação do Esperanto. Além disso, a Rádio Rio de Janeiro é a única emissora no mundo que transmite eventos esperantistas ao vivo. Mas eu quero abrir um espaço para o meu abraço. Deixa eu mandar um abraço muito fraterno para você. Você que me ouve em casa, no carro, no trabalho. Um abraço para você que está nos hospitais, casas de repouso e penitenciárias. Nossa saudação a você que está simplesmente mexendo no dial, mudando as estações do seu rádio e agora nos encontrou. Um 73 fraterno aos nossos amigos rádio escutas e deixistas espalhados em todo o território nacional, captando as ondas médias da Rádio Rio de Janeiro. E a você que me ouve pela internet, também o meu abraço. Mas deixa eu cumprimentar a minha equipe de trabalho. Rádio ninguém faz sozinho. Na técnica, a categoria internacional de Valdecir Ferreira. Nos telefones, atendendo a sua ligação com a maior simpatia, Sheila. Meu abraço também ao pessoal dos transmissores, levando mais alto e mais longe o sinal da Rádio Rio de Janeiro. Bom trabalho, amigos. Saudações também ao meu amigo Nelson Andrade, nosso companheiro veterano técnico. Depois eu quero conversar com o nosso amigo Nelson a respeito de uma antena que eu fiz lá para captar as ondas médias. Mas o Givanildo sempre faz uma saudação a uma entidade esperantista. Então eu vou saudar não uma entidade propriamente dita, mas um grupo de discussão e trabalho. Os samideanos que amam e criam gatos trocam ideias por meio da Rondocato, com sede na Suécia. Assim, se você fala esperanto e cria com amor e responsabilidade seu bichano, participe da Rondocato! Mas antes de eu chamar a primeira atenção, quero mandar um beijo no coração do meu pai, Francisco Maurílio de Miranda, que está em franca recuperação lá em Niterói. Outro beijo no coração da minha esposa, Elaine Alves de Miranda. Outro abraço para o meu eterno professor Aloísio Sartorato. E votos de pronto restabelecimento para o professor esperantista Celso Martins. Isto posto, vamos à primeira atração do programa de hoje. Responda se você é capaz. É, e a pergunta da semana passada foi: onde acontecerá o 47º Congresso Brasileiro de Esperanto? Três opções foram dadas: letra A, Taguatinga; letra B, Manaus; letra C, Rio. A resposta correta foi a letra A, Taguatinga. E o acertador vai receber um brinde especial do famoso baú do Givanildo. Mas atenção para a pergunta de hoje. Congresso Universal de Esperanto é o maior evento esperantista do planeta. Qual é o segundo maior evento esperantista do mundo? Repetindo a pergunta. O Congresso Universal de Esperanto é o maior evento esperantista do planeta. Qual é o segundo maior evento esperantista do mundo? Aí vão as opções. Letra A, Congresso Mundial de Ferroviários Esperantistas. Letra B, Congresso Brasileiro de Esperanto. Letra C, Congresso Internacional da Juventude Esperantista. Só mais uma vez, repassando as alternativas. Qual é o segundo maior evento esperantista do mundo? Letra A, Congresso Mundial de Ferroviários Esperantistas. Letra B, Congresso Brasileiro de Esperanto. E letra C, Congresso Internacional da Juventude Esperantista. Não perca tempo, ligue para cá até às 10 para as 4 e responda. Entre os acertadores, o sorteado ganhará um rádio portátil AM/FM. Isso mesmo, o sorteado vai ganhar um rádio portátil AM/FM. O que você está esperando? Ligue agora mesmo para 3386-1400 e responda. 3386-1400 é o telefone da participação. E vamos à nossa próxima atração. A música de hoje. O lançamento de hoje vem da Itália. O cantor Manuel Roveri já está se tornando conhecido aqui no Brasil. Em pouco tempo, o CD Duon Voce e Tutto Cuore tornou-se um dos mais vendidos do mundo esperantista. Talvez o segredo do sucesso seja a voz melodiosa e afinada do cantor e a criteriosa escolha do repertório. Para a alegria dos Beatlemaníacos de plantão, vamos ouvir Manuel Roveri cantar a versão do sucesso And I Love Her, que em esperanto ficou Shin Mi Amas. Em português, Ela Me Ama! Mia cor virin cion mi donus kai se vi conos shin ancau vi shin amus shin mi amas nur shin regalas mi per tenerezza kai Iso in dona sa chi con ama e to chi mi amas. Yes mia amo dauros por eterne nur condice che restu chi con mi. La stenoi el ciel certigas min che ciam cum fidel si amos min sen lim si mi amas. Yes, mia amo vivos por eterne nur sufficios che restu sci cum mi. La steloi el ciel certigas min che ciam cum fidel si amos min sen lim si mi amas si mi amas. Está no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Está no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Estas são as manchetes do plantão esperantista de hoje. Biografia do criador do Esperanto traduzida para mais uma língua europeia. Banda espírita grava música em Esperanto. Neozelandeses preparam um congresso nacional de Esperanto. Veterano esperantista lança livro no Rio de Janeiro. Um giro pelo movimento esperantista. Uma vida dedicada ao Esperanto. Detalhes dentro de alguns minutos no Plantão Esperantista. Está no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Apresentação, Givanildo Costa. E atenção, amigos espalhados em todo o território nacional, pelas ondas médias da Rádio Rio de Janeiro, linha aberta para o Distrito Federal. Aí vem as últimas informações do 47º Congresso Brasileiro de Esperanto. Alô, alô, Givanildo Costa, alô! Saluto, tu me faltas bônica, né? Bonega, Givanildo, cai vir. Isso aqui é bona, bona lá de programa, esse bonega apresentado de vídeo, né? Ah, me pensas que é esse, me deu as demandas e ao lá escutando. Bonega, que é bona, cara. E que prazer falar com vocês e saber que estão alguém competente à frente do microfone. E aqui o movimento está muito legal. Nós estamos com um bom grupo de companheiros participando conosco, pessoas de outros países, e nós estamos com alguns companheiros para serem entrevistados, né? Ivanildo. Sim, diga. Antes de entrarmos nas entrevistas propriamente ditas, eu queria fazer algumas perguntas a você. Diga. Primeiramente, como é que está aí o tempo aí na capital federal? Olha, o tempo não está tão firme. Ele está com nuvens mais ou menos púmbria, se gostou do púmbria? Um pouquinho de calor, não tanto, né? Mas bastante agradável, que Brasília realmente, aqui em Taguatinga, nesse período do ano, é um clima bastante agradável. Ivanildo, e como é que tem sido as atividades do Congresso desde o dia da abertura? Olha, excelente. Nós temos acompanhado algumas das atividades, embora estejamos sempre lá no stand da rádio, da cooperativa. Estão sendo de alto nível as palestras mais diversas, inclusive, como nós noticiamos aí no programa, teremos um festival de línguas, né, de línguas indígenas. Perfeito. E nós estamos aqui com um cacique que aprende esperanto, essa é a grande novidade. Cacique e uma esperantista, outra ainda. Hein? Um cacique esperantista? É, o Negatiá, você vai falar com ele, hein? Que beleza. Ivanildo, quantos inscritos até agora? Olha, está na faixa de 240, 250 pessoas. Sim. Exato. E a repercussão que o evento tem tendo na mídia? Olha, muito boa a repercussão. O nosso Evandro, que é o presidente do comitê, vai dar detalhes. Aqui a imprensa deu uma divulgação muito boa, saiu em revista, saiu em jornal. Está excelente. Acho que pela primeira vez nós vimos a imprensa não esperantista se preocupando com o esperanto. Que bom, Givanildo. Eu fico muito feliz. A única lamentação que eu tenho é que o congresso foi realizado em janeiro e dessa vez eu não posso ir, né? Pois é. Eu ontem falava com ela, ainda estava quase chegando às lágrimas. O ano que vem. O ano que vem vai ser em Barra do Garça, lá em Mato Grosso. É, Terra do Amarílio? Isso aí, garoto. Que legal, Givanildo. Então, portanto, a palavra está com você. O clima aqui está altamente esperantista. Que beleza, Givanildo. Então, a palavra está com você. Bonegue. Do Mieses Antônio Amicot, né? Ele nomidias Osmar da Silva Alves. Ele Luiz em São Paulo, Líder Venas São Paulo, né? Cai Ancal, Alessas Unuela Play Nova, né? Tia Nova Sede, Tia Play Nova Sede, Essas Yu Yu Nulo, Tre Dinamica, Romo que o muito interessado em Esperanto. Cara, não tive fartas boas, cara, Osmar? Yes, saluto na tio e essas presuras parole al tio e que auscultanto em Lagarinho. Foi um prazer estar cumprimentando a todos os ouvintes da nossa rádio, do nosso programa Esperanto, a Língua da Fraternidade. Carulo, que maneira de falar de esperantismo? Como você se tornou esperantista? Eu vou falar em português para a melhor compreensão dos nossos ouvintes. Em 2004, eu entrei para o Esperanto Clube Zamenhof. É um clube de forte tradição, pois ele existe há 62 anos em São Miguel Paulista. E lá eu aprendi as primeiras noções de Esperanto com o professor Oswaldo Pires de Holanda e sua esposa, Maria Delza Macabu Jesus. Também tive apoio do José Roberto Tenório, que hoje é o atual presidente da Associação Paulista de Esperanto. E conforme o tempo foi passando, fui me aperfeiçoando na língua, já tive, graças a Deus, a oportunidade de participar de um congresso internacional, o único até agora, porém espero que venham mais, foi em Bialystok em 2009. E aí estamos fazendo as atividades, né? Aos poucos estamos trabalhando. Você faz parte da Juventude Esperantista Brasileira, né? Não. Ah, não, ainda não. Ainda não. Ainda não, mas está bastante ligado às atividades do jovem como toda, não é isso? É, as atividades de Esperanto em geral. Você faz letras, né, na Universidade de São Paulo. Como é que está esse desenvolvimento do Esperanto? Se existe já por lá ou não? Ou esse interesse seu do Esperanto junto à universidade que você está estudando? É, na verdade, o trabalho, é, como o trabalho do Esperanto, enfim, ele é de divulgação, mas a gente sente que há um forte interesse da universidade pela língua. Universidade, qual o nome da universidade? É, eu estudo na Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Que maravilha, né? Agora, você, como sendo estudante de universidade, o que é que você acha, essa lei que está tramitando pelo nosso parlamento, você acha que, sendo aprovado pelo senador, o senador está apresentando o projeto, mas sendo aprovado pelo parlamento, isso ajudaria muito o Esperanto no nosso país, quem sabe até com repercussão pela nossa América aqui, América do Sul, América Central? É, bom, eu acho que já teve repercussão no meio esperantista, pois essa lei já está sendo bastante falada, inclusive no Congresso mesmo, acabamos de participar de um debate discutindo justamente os benefícios ou as consequências da aprovação dessa lei. E eu acho que vai ser um grande impulso para quem quer se inspirar em ensinar Esperanto de forma profissional. Agora, você já pensou em ensinar Esperanto na universidade? Com certeza. Com certeza. Com certeza. Você teve uma experiência no exterior, né, em Bialystok, é isso? Sim. Lá na terra dos Amenhof, foi há 5 anos atrás, não é? Não, foi há menos de 3 anos atrás. Menos de 3 anos atrás. Deve ter sido altamente emocionante você participar com pessoas de quantos países naquela oportunidade? Na época tinham 2 mil pessoas de 60 países. 60 países, exato, né? E você sentiu o mundo aos teus pés, é isso? Francamente, eu senti como o Zamenhof no primeiro congresso. Pois o Zamenhof foi convidado, né, como todos sabem, e ele viu que a língua funciona. Sim. E exatamente o que eu senti, né? Eu não precisei de gramática, as pessoas vinham, falavam comigo. Eu sempre costumo dizer para as pessoas que quando alguém falava um saluton, por exemplo, não era uma simples palavra, mas era como se fosse um abraço. Maravilha, né? Portanto, a tua experiência foi altamente auspiciosa, muito estabeleceu ou reforçou as bases do Esperanto dentro de você. Foi proveitosa e está sendo bastante. Por exemplo, aqui no Congresso, teve o Festival de Línguas Indígenas. Sim. E a gente pôde, eu e o Álvaro lá do Rio de Janeiro, né? Um jovem esperantista. Aí do Rio de Janeiro? Isso. Inclusive colega meu, né? Um grande amigo. E nós podemos colaborar, né, de um modo pequeno, mas para que o Esperanto cumprisse um papel social em divulgação de outras culturas. No caso, nós fizemos aqui, entre outras palestras, a palestra sobre a língua tupi. Que maravilha! E as pessoas se interessaram bastante. Osmar, eu queria ficar mais tempo com você, mas ainda tem mais 3 para ser entrevistado. Cara, via ilasta e vorto, né, cai em Esperanto, cai pela Roma Bonicisa, que vi regas la língua, né? Yes. Salutas tio e na gealscoi tanto e na cai desigas que ne extingo la verdan flamon. Ni multe laboro tronia verda limpo. Diz. Ele está dizendo, está saudando a todos e que essa chama do Esperanto jamais se extinga. Dan com cara, me tem regas al bicho, né? Me dan com essa vida. E esse cara. E a seguir nós vamos entrevistar um outro companheiro que está aqui do lado, é o nosso Evandro, Fabiano? Sim, Givanildo. Olha só, nós vamos passar um pouquinho da hora, tá? Alô? É, Givanildo. Exato. Nós vamos começar vamos começar com o nosso Evandro. Evandro, que já foi entrevistado pela Rádio Rio de Janeiro, ele que, como presidente do conselho, do comitê, fez um excelente trabalho. Enfim, já é uma das forças do movimento aqui na região. Saludos, me fartas bone? Trebone, Giovanni. Muito labor. Vivenes em Rio de Janeiro, Ataguatinga, né, cara? Yes. Me lua de Zantal em Volta Redonda, substato Rio de Janeiro. Ele morou em Volta Redonda, no estado do Rio. Caicara, vi que ele é presidente de Ataguatinga Esperanto Grupo, que é esse lá impresso, via. Qual é a sua impressão com relação a esse congresso, em que eu sei que é realmente altamente, não digo penoso, mas exige muito de quem está à frente. Você acha que todo esse trabalho que foi estabelecido para acontecer o 47º Congresso Brasileiro de Esperanto e o 32º Congresso do Jovem, junto com o da Criança, você acha que está sendo atendido os anseios de todos nós? Me para os portugueses mesmo. Tudo certo, Fato se ligue lá, filho. Vai falar em português mesmo. Foi um ano de trabalho, na realidade é um grupo, né, que organizou esse evento. todos do Taguatinga Esperanto Clube, mais algumas pessoas de Brasília, da Associação Brasiliense e outros colegas que participaram aqui nos ajudando. Então foi um grupo grande e a gente começou esse trabalho um ano atrás. É, na realidade, a gente está vendo agora o fruto do nosso trabalho, está sendo muito gratificante que para a gente tenha acontecido tudo na perfeita ordem, com muito sucesso. Você mostrou para mim, alguns minutos atrás, uma hora e meia atrás, algumas publicações na imprensa daqui que eu achei maravilhoso. Então, eu vou falar aqui sobre o que a gente investiu na mídia aqui, o que apareceu na mídia nesses últimos meses para divulgar o Esperanto e o Congresso. Bom, tenho aqui informativo do Sindicato dos Professores do Distrito Federal, de dezembro de 2011, onde aparece uma matéria sobre o Congresso. Revista Terceiro Milênio, que tem distribuição gratuita em todo o Distrito Federal, com 11.300 exemplares, teve em destaque do mês uma reportagem inteira sobre a língua Esperanto e uma propaganda na quarta capa da revista com cartaz do Congresso. Eu achei fenomenal esse trabalho feito por essa revista. Teve também no Jornal de Brasília, 15 de dezembro, apareceu uma reportagem divulgando o Esperanto e divulgando o Congresso. Teve também no site da UNB sobre jornalismo, apareceu uma matéria grande sobre Esperanto. UNB é a Universidade de Brasília, isso, né? Universidade Nacional de Brasília, onde apareceu também uma matéria grande sobre Esperanto e sobre o Congresso. Além disso, fizemos duas entrevistas em TVs, na TV Supre e um programa alternativo do SBT, que passou durante o mês de dezembro, e promovemos também a divulgação do Esperanto na estação de metrô próximo ao Congresso, com um banner bem grande, colorido, com várias informações sobre Esperanto. Eu achei interessantíssimo essa preocupação da mídia aqui do Distrito Federal, particularmente de Brasília, com relação ao Esperanto. Você acha que isso significa que já há uma preocupação da população de Taguatinga com relação ao Esperanto? Eu conheço bem a história, que eu morei por aqui, né? E a gente participou no antigo terro Taguatinga Esperanto Ronda, ou seja, o Circo Esperantista de Taguatinga. É, eu acredito que, na realidade, nós esperantistas temos que aproveitar mais o espaço da mídia. A mídia muitas vezes acaba não divulgando o Esperanto porque nós esperantistas não procuramos a mídia, né? Então, durante o Congresso, a organização do Congresso, a gente percebeu que tem espaço na mídia, sim. Basta que nós procuremos esse espaço e basta que nós encaminhemos informações para os jornais, revistas, rádios, que sempre encontram espaço aí para divulgação. Acho que depende muito de nós. Eu achei o tema central excelente. Renovigo... Renovigio de la Esperanto Movado. A renovação do movimento esperantista, isso, através... Desconigado, educado, cai... comunicado. É divulgação. Comunicação, divulgação e educação. Ah, então, exato. A gente tem abordado esses três temas durante o evento. Na verdade, nós somos esperantistas, sentimos nessas três áreas uma necessidade imensa. Não só da divulgação, do ensino... enfim, das raízes do movimento esperantista, para que possa ele se fixar, não é isso? Sim, com certeza. Alô, Givanildo? Sim, diga. Givanildo, conclui aí a entrevista em 30 segundos, que é necessário para a gente entregar o horário do comercial da emissora. Tá bom. Mas, Evandro, que pena. Nosso tempo é terrível, na verdade. Tá ok, agradeço o espaço. Não, de mais alguma coisa aí, o Congresso como um todo está atendendo as pessoas... Os esperantistas, ontem eu assisti uma apresentação de dois esperantistas do exterior, um da Polônia, o outro da Sérvia. Foi excelente, de alto nível. Como é que o público viu todo esse trabalho feito, não só pelos do Brasil, como também desses companheiros esperantistas do exterior? Nós temos escutado muitos elogios, as pessoas têm gostado muito, elogiado e agradecendo. Acho que para a gente tem sido muito bom esse retorno aí do Congresso, a realização do Congresso. Para a gente tem sido um sucesso. O Congresso ano que vem vai ser onde? Em Barra das Garças. Barra das Garças, lá em Mato Grosso. Minha cara, Evandro, que apresuro parou ele o convite, né? Diz ali oportuno, tia, né? Diz. Daco. E nós despedimos o nosso queridíssimo Evandro e passamos a palavra para você, tia, né, cara? Exatamente, Givanildo. Transonas la parola al vi. Obrigado, Givanildo. E aí, você que está ouvindo em casa, o Congresso Universal de Esperanto é o maior evento esperantista do planeta. Qual o segundo maior evento esperantista do mundo? Letra A, Congresso Mundial de Ferroviários Esperantistas? Letra B, Congresso Brasileiro de Esperanto? Ou letra C, Congresso Internacional da Juventude Esperantista? Ligue pra cá, 3386-1400. E vamos aos comerciais. Está no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. O mundo do Esperanto está ao seu alcance na Cooperativa Cultural dos Esperantistas. A maior disponibilidade de cursos em todos os níveis. A mais movimentada agenda cultural. A maior variedade de livros, CDs e DVDs. Avenida 13 de Maio, 47, sobre loja 208, no centro do Rio de Janeiro. Telefone 2220-7486. Na internet www.kke.org.br. Cooperativa Cultural dos Esperantistas. Tradição de mais de meio século a serviço do Esperanto. Está no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Apresentação, Givanildo Costa. Uma vida dedicada ao Esperanto. Um oferecimento da Liga Brasileira de Esperanto. Plantão Esperantista. O livro Zamenhof, esboço biográfico do escritor russo Alexander Korshenkov, foi traduzido para a língua tcheca. O trabalho de tradução foi realizado por Pavel Petrik para a editora Espero. A cerimônia de lançamento ocorreu em Bratislava, capital da República Tcheca, em 15 de dezembro. Dias antes, o mesmo livro foi lançado em inglês. O grupo Uma Banda de Arte Espírita gravou uma faixa na língua internacional neutra em seu primeiro CD. A canção é intitulada Rigar Maniero, que significa modo de ver, de autoria de Neto Pimentel. A proposta dos músicos é divulgar o tríplice ideal Evangelho, Espiritismo, Esperanto. O grupo Uma Banda de Arte Espírita é formada por Socorro Alves, Alexandra Souza, Nara Caroline e Neto Pimentel, todos residentes no Piauí. Entre os dias 28 e 30 deste mês, acontece o Congresso Nacional de Esperanto da Nova Zelândia. As atividades terão lugar no balneário de Rotorua. Além das palestras, cursos e apresentações musicais, o evento terá variada programação turística. Veterano esperantista lança livro no Rio de Janeiro. Encontra-se à venda na Cooperativa Cultural dos Esperantistas o livro Anjo Ferido. A obra é uma coletânea de textos em prosa e verso. O autor é Ailton de Lima Rocha, de 90 anos, fundador da instituição. Anjo Ferido contém 146 páginas e tem dois capítulos totalmente em esperanto. Um giro pelo movimento esperantista. A programação da Web Rádio Mosaico foi renovada. A revista científica Telescopo, escrita em esperanto, pode ser lida gratuitamente pela internet. E já está em circulação o Almanac Lawrence 2012. O Congresso Brasileiro de Esperanto foi tema de entrevista na TV Supra em de Brasília. Pensou em falar Esperanto? Pensou na Liga Brasileira de Esperanto, uma das maiores entidades esperantistas do mundo. Amplo serviço de livros, CDs, revistas, cursos por correspondência e muito mais. Telefone 0-61-3226-1298. Na internet www.esperanto.org.br. Liga Brasileira de Esperanto. Há mais de um século coordenando o movimento esperantista brasileiro. Desencarnou no último dia 10, aos 87 anos, o esperantista gaúcho Ivo Sanguinet. Natural de Porto Alegre, Sanguinet era arquiteto diplomado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Dedicado também ao jornalismo, escreveu artigos em jornais, revistas e livros. Além do folclore gaúcho, tinha outras duas paixões, o esperanto e o turismo. Após a aposentadoria, conheceu os cinco continentes em dezenas de viagens com a esposa, Dona Isaura, falecida em 2009. Sanguinet aprendeu a língua auxiliar neutra ainda jovem. Fundou a Sociedade Gaúcha de Esperanto e os jornais Suda e Gautestelo. Participou de congressos nacionais e internacionais do idioma, para o qual traduziu lendas e músicas do folclore gaúcho. De acordo com o jornal Zero Hora, o óbito ocorreu em decorrência de arritmia cardíaca e complicações da doença de Parkinson. Ivo Sanguinet deixa 3 filhos, 1 genro, 2 noras e 5 netos. Plantão Esperantista. Thank you. está no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Apresentação, Givanildo Costa. Alô, amigos, estamos de volta. Aqui fala Fabiano Henrique, comunicando nesse programa Esperanto, a língua da fraternidade, o mais tradicional e ouvido programa do Rádio Esperantista Brasileiro. E atenção para a pergunta de hoje. O Congresso Universal de Esperanto é o maior evento esperantista do planeta. Qual o segundo maior evento esperantista do mundo? Atenção para as opções. Letra A, Congresso Mundial de Ferroviários Esperantistas. Letra B, Congresso Brasileiro de Esperanto. E letra C, Congresso Internacional da Juventude Esperantista. Ligue para cá até às 10 para as 4 e responda. Entre os acertadores, o sorteado ganhará um rádio portátil AM/FM. Isso mesmo, um rádio portátil AM/FM. Ligue agora mesmo para 3386-1400. 3386-1400. Estamos aqui recebendo a participação dos seguintes ouvintes. Elaine de Niterói, parabéns pelo programa que está maravilhoso. Estamos sentindo falta de não termos ido ao congresso. Ano que vem estaremos lá. Beijos a todos. Realmente estaremos lá. Marcelos de São Cristóvão, opção B. Regina Adriana do Engenho Novo, opção B. Paulo da Ilha do Governador, abraço a todos, opção B. E Gabriela de São Cristóvão, opção B. Linha aberta novamente para o Distrito Federal. Alô, alô, Givanildo Costa, alô! Ô, minha cara, Giovanni, de novo em Miravenas, né? Mido, Mieses Antoio aí, esperantista. Nós estamos aqui à frente de outro esperantista. Ele é cacique, olha que coisa maravilhosa. Cacique da comunidade indígena Xoclém, que é aqui de São Paulo, originalmente... Essa tribo é lá para o lado do sul, e que ele vai dizer para a gente. O nome dele é Nengachá, nome indígena. Bonantago, senhora. Bonantago. Você viu fazer as bolas? Sim, me falta. Bonantago. E aqui é a Bona. Vamos falar em português, né? Vamos facilitar aí para a gente? Sim. Ele queria falar comigo em Yoclém. Aí, covardia para mim, não manjo da língua. Mas que prazer, Nengachá, você que está com essa bandeira, defendendo a bandeira em defesa das línguas indígenas do país, em que gradativamente estão desaparecendo. Você que é um daqueles que, junto ao Esperanto, estabelece um instrumento de respeito às minorias, no caso, a língua. Como você está vendo esse congresso, esse festival de língua indígena, num congresso do Esperanto? Estou vendo como algo muito importante, porque quando cheguei aqui ao Distrito Federal, estive no Santuário dos Pajés, onde me deparei com 5 línguas indígenas, onde eu pude observar a importância do Esperanto. Olha que maravilha! Mas você sabe... naturalmente, falar a língua que você é originário, da tribo que você é originário. E como é que foi esse paralelismo da língua indígena que você fala com o Esperanto? Foi muito difícil? O Esperanto ajudou muito? Como é que foi tudo isso? Sim, o Esperanto ajudou muito porque é uma gramática muito fácil de ser aprendida. E próximo ano pretendo levar o Esperanto a algumas aldeias indígenas. Que maravilha, não é isso? Existem alguns companheiros de outras tribos, que seja aqui do sul, você é originalmente aqui do sul, mas lá para o norte, onde existem as comunidades com maior número, você já fez alguma pesquisa nesse aspecto, do Esperanto se fazer também nessas comunidades mais para o norte? Olha, eu pretendo divulgar, a princípio, nas 4 aldeias Guarani, que há na capital de São Paulo. Ah, sim. E, posteriormente, levar a Santa Catarina, onde há 7 aldeias indígenas da etnia Xoclém. Que maravilha! A sua comunidade, se está ligado, mais ou menos tem quantas pessoas ligado à sua comunidade? É cerca de 3.600 indígenas Xoclém. Xoclém, que maravilha! Você é originário, seus familiares, portanto, seus avós, bisavós, todos ligados a esse grupo, né, essa comunidade que é a Xoclém, não é isso? Sim. Existe algum paralelismo dela com o Tupi-Guarani ou não? Não. O Xoclém pertence a uma outra família linguística, que não é a família Tupi-Guarani. Que maravilha, olha aí. Agora, uma outra coisa que eu queria saber, como é que foi o festival? Infelizmente, lamentavelmente, não pude estar presente. Como é que foi o festival indígena aqui no Congresso Brasileiro, que foi logo no primeiro dia? Foi maravilhoso, porque tive a oportunidade de contar um pouco da história do povo Xoclen, antes de 1500, abreviadamente, até os tempos atuais, e contar um pouco também comparação da língua Xoclen com o Esperanto e com a língua portuguesa. Diz algumas palavras em Xoclen aí, fala logo em Esperanto, depois diz português também. Sim, algumas palavras não há no idioma indígena, tais como oi, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, desculpa, por favor. Quando um índio Xoclen encontra o outro, ele pergunta assim, Aloatenhuvan, que eviras? Onde você vai? Que maravilha. Para dizer bom dia, que no mato os índios andavam todos juntos, vinham todos juntos, então eles não falavam bom dia. Hoje em dia foi adaptado, nós adaptamos uma palavra para dizer, bonantagon, que é latiute. Latiute literalmente significa o sol está bom ou o sol está bonito, mas adaptamos para bom dia. Bom dia, né? Mas, meu amigo, nem Katsá, nós queríamos ficar mais tempo com você. Mas vamos ter oportunidade. As suas últimas palavras, qual é o desdobramento após esse festival, uma vez que quem está dando um pontapé muito grande é o Álvaro, que é do nosso estado, inclusive está ligado à cooperativa. Eu gostaria, inclusive, de agradecer a Álvaro, que contribuiu valorosamente. E após esse festival de línguas, estou mais motivado para levar o Esperanto às comunidades indígenas. Porque quando há encontros indígenas em Brasília, por exemplo, aqui em Brasília, há índios de diversas línguas indígenas. Aí somos obrigados a falar a língua portuguesa, que é difícil. O Esperanto é muito mais fácil do que a língua portuguesa para se ensinar aos indígenas. Minha cara, que é a presura para o convi, diz ali oportuno, né, cara? Dá-me, e nós falamos com o Negatá, que maravilha, vocês viram quanto é necessário o Esperanto, inclusive em tribos indígenas, que coisa maravilhosa. E a seguir, logo de imediato, nós vamos falar com o Martin Depres. Isso sim, senhor? Certo, Martin Depres. Tu vi chato minha pronúncia? minha família não é Ravas Fransson, pronome. A família dele, que é de origem francesa, né? Né. Minha família não é iomete França. O nome dele é mais ou menos francês. Cara, Martin, vi que esse estudante de antropologia, ele que estuda antropologia na universidade, nasceu na Bélgica, estudou na Holanda, ama o Brasil, fala cinco línguas, né? E que prefere um bate-papo direto na língua, né? Que coisa maravilhosa. Cara, que ele veio interessado em ir para o Brasil, Lucas? Por que você se interessou pelo Brasil? Que ele me interessou para o Brasil? Yes. Fatemi faria exploro em Bom Espero. Ele foi fazer pesquisa em Bom Espero, que é uma comunidade esperantista lá em Goiás, lá em Alto Paraíso. Yes, domi voluntulistia do tremonato e lá para Sintaniar. Ele ficou três meses lá no ano passado, né? Yes, cai passei, diz para o Brasil. E aí, ficou no Brasil. Você veio vitando aqui direto ao Brasil? Você veio direto, definitivamente, ao Brasil? Houve tempo irasti, ao Europa, tempo venas ao Brasil? Definitivamente, o Brasil vai à Europa, volta? Mirei eras ao Belgio, cai ancora, mirei eras por finigui minha estuda na universidade, cai eble poste me estudos em Brasil. Ele disse que vai terminar os estudos dele de antropologia lá na Bélgica, né? Na Holanda. Na Holanda. Via parou os Portugal, isso, né, cara? Yes, que amor, né, realmente. Ele que estuda na Holanda. Cai, cara, relate a Vicky, o parolas que vem língua. Tu vi, querida, estou libezando os Esperanto, tio relpa língua. Você acha que precisa também do Esperanto, uma língua auxiliar? Não. Facto é que, já em La Mondo, existem mais de 6 mil línguas. E ninguém não pode ler 6 mil línguas. Na verdade, precisa, porque no mundo tem 6 mil línguas. Imagina falar tantas línguas. Caido, relate a antropologia. Vi esse em Rio de Janeiro. Li esse em Rio de Janeiro, lá para Santiago, né, cara? Yes. Ele esteve no Rio de Janeiro fazendo palestra. Que é esse lá impresso via para o Brasil, pela Gento de Brasil, pela Roma e Quilodes em Brasil? Qual a sua impressão sobre os brasileiros de modo geral? No, mi povas paroli pri la esperantistoj. Pri la esperantistoj, no, me estas tio. Estas tre gentilaj, gastamaj. São muito gentis, hospitaleiros. Alegres. Alegres. Já goia, joyet, né? Ou yes, gaia. Gaia. Joia plena, joiga. Esse que é bom, né? Cai, relate ao tio labor que eu vi faras, che bom espero. Yes, facto é meu voluntulado. A voluntulado, sim. Ele ficou lá como, como voluntário. Cai, tive que ainda que tio como numo, muito helpas lá movado, internado se escala, relate ao Ala Esperanto, você acha que essa comunidade esperantista lá em Alto Paraíso, em Goiás, é algo importantíssimo para o movimento esperantista? Me pensas que este é de donas ao Nilay Bledson montrem que Esperanto funcias, cai que nem interessias pela mundo, pela problema da mundo. Ele diz que sim, e que mostra que o Esperanto fazendo-se estabelecer esse interesse pelo mundo. Relate ao que da língua, que o da língua, viu, palavras que língua. Yes, e conversação nível me palavras que vem cai triali an me povas compreni plima plim. Tu vi palavras lá Nederlanda? Na Nederlanda que eu estou minha de falo holandês. Língua. La França que un mio met forgetis et lernis in la lerneo dum multaiar. Que la aprendi na escola durante muito tempo, francês. Do Esperanto, Esperanto, compreendeu? Esperanto também. La angla cai la portugala. Ah, o inglês. Mi comprena suffice bone que a pessoa me parola em la itala, la hispana ou la germana. Ele compreende bem o italiano, o alemão e o espanhol, isso é certo, né? Cai, relate al via partoprena em Niamovado, Brasília. Tipo, que é que em Brasília, Lamovado, essas e o. Penidira, dinamica movado, de ravas estondo, gaiteplu. O movimento esperantista no Brasil tem futuro? Me pensas que yes. Yes, é. Facto é, me vidas que lá esperantista movado no Brasil vai ser muito mais forte em Europa. Ele diz que o movimento do Brasil é muito mais forte que na Europa. Esperanto está pli conata em Brasil. Ele diz que o Esperanto é muito conhecido no Brasil, né? Cai, relata a antropologia. Tio Esperanto, ele faz vir? Com relação à antropologia, o Esperanto te ajuda? Certo, Tiago, me trouxe esse tema para explorar. É, encontrou um tema para explorar, para pesquisa. Sim, né? Sim, Kai. Anca o Esperantista em multa helpas me por trouxe minha voia no Brasil. É, Esperantista muito ajudou ele a encontrar o caminho dele no Brasil. Kai, tinha havido, me alvenes que tinha ne parlantan lá Portugal. É, exato, ele veio para o Brasil sem falar uma vírgula do português. Cai de Titive e Lernes interparolante com o brasileiro, em plurais, né? E yes, vocês compreendem. Alô, Givanildo? Mas esperantista, isso é três graves para mim. Ele disse que os esperantistas são muito importantes para ele. E nós estamos terminando a nossa entrevista. Minha cara, Marte, que é plesouro para olho com vi, bebedoras pela facta, que me povo longuiga ela interviu, né? Compreendo. Cai via ela, está volta, né? Cai. Ou você tem lá língua que esses conatas de viu, para ser na língua que você conhece. Lá está em Esperanto. Me parou a ser Esperanto. Então, me vou lá. Danke. Eble, salute tio em auscultante. Ele quer saudar todos os ouvintes. Cai, me vou lá. Invite a la Venonta Congresso em Barra do Garças, que é Ancalmi Verschaine Partoprenos. Está convidando o pessoal para a Barra do Gás, que deverá participar. E esse aqui é Milassis Miancoro. É onde ele deixou o coração dele. Martin, me tredangas a vida, diz ali oportunamente, né, cara? Distrevido. Que é bom, né, cara? Diz. E nós estamos terminando a nossa entrevista aqui em Brasília. Fabiano, você gostou, Fabiano? Muito, Givanildo. Eu quero parabenizar a você por esse esforço de reportagem e desejar que todos tenham um bom congresso. A lamentar apenas que eu não posso estar aí, né, Givanildo? Se prepara para o ano que vem em Barra do Gás. Querendo Deus, Givanildo. Givanildo, um abraço para você. Diz revido. Diz na próxima semana, não sei, né, cara? Diz, Givanildo. Diz, com diz. Alô, amigos. Estamos de volta aqui para a conclusão do nosso sorteio da tarde de hoje. O Congresso Universal de Esperanto é o maior evento esperantista do planeta. Qual o segundo maior evento esperantista do mundo? Opções, letra A, Congresso Mundial de Ferroviários Esperantistas, letra B, Congresso Brasileiro de Esperanto e letra C, Congresso Internacional da Juventude Esperantista. Recebemos aqui as participações de Marcos Halleck do Grajaú, letra B. Tarcísio da Piedade, letra B. Viviane de Guadalupe, letra B. Eliane de São Cristóvão, letra B. Fabiano Gevanildo, meus queridos, boa tarde. O programa está bastante interessante e animado com a presença do Fabiano. Espero que você, Givan, aproveite cada minuto desse congresso. Fabiano, um abraço para Givan, aquele abraço de sempre de Estelar Ossos. Muito obrigado. Patrícia do Meier, letra B. E Selma do Rio Comprido, letra B. E vamos aqui fazer o sorteio dos acertadores, pois a resposta correta é Congresso Brasileiro de Esperanto, o segundo maior evento esperantista do planeta. E o ganhador da tarde de hoje é Paulo da Ilha do Governador, opção letra B. Paulo, você tem uma semana para vir aqui na Rádio Rio de Janeiro, estrada do Dendê 659, Itauá, Ilha do Governador, para receber o seu rádio portátil AM/FM. O nosso programa está chegando ao fim. Quero agradecer a Deus, a Jesus e aos bons espíritos pelo amparo e auxílio. Quero agradecer também a vocês que me prestigiaram com sua audiência. Minha gratidão a você, membro da imensa família esperantista espalhada em todo o território nacional. Segue a programação da Rádio Rio de Janeiro, sempre com um programa da mais alta qualidade. E para vocês que ficam, deixo o meu mais fraterno abraço. Diz revido, tchau, meu Brasil! Diz... A Rádio Rio de Janeiro apresentou... Esperanto, a língua da fraternidade.